quer ser dela, toda menina quer ser ela, todo menino quer ser dela, toda menina quer ser ela, todo menino quer ser dela, toda menina quer ser ela, todo menino quer ser dela, toda menina quer ser ela. Desce, atrevida, sobe e adora causar, sabe provocar. Desce, atrevida, sobe, sabe o que quer. Atenções, super manipuladora, mais de mil caras e bocas. Elogios já não te tocam mais, só reflexo no espelho te satisfaz. Menino, escorre pela boca, tenha medo dessa louca. Para, essa mulher não para até cruzar. Sabe que é a melhor da pista, sabe que se provocando, vive sensualizando, chega delirando. Desce, atrevida, sobe, adora causar, sabe provocar. Desce, sobe, sabe o que quer, no mundo mulher. Desce, atrevida, sobe, decidida, adora. Elogios já não te tocam mais, só reflexo no espelho te satisfaz. Menino, escorre pela boca, tenha medo dessa louca. Para, essa mulher não para até risa. Sabe que é a melhor da pista, sabe que se provoca, vive sensualizando, chega delirando. Desce até o chão, sobe atrevida, adora causar, sabe provocar. Desce, sobe, sabe o que quer, muito mulher. Desce, sobe, adora causar, sabe provocar. Desce, sobe, sabe o que quer, muito mulher.